3 na 8 na visual com o gol. Ciente. 11 na 1-0, 7-3-1-5-4. Você era brasileiro no 351, gire à esquerda, vou direto para Aracaju. Polo 351, esquerda, direto para Aracaju. Aeronave para o controle de Salvador, confirme. Romeu Lima, prossiga na escuta e aguarde. Controle 6320, vai voar na proa 215 por 40 milhas. Informações. 6320, não tem esse avião voando comigo. Exatamente. É o 6320. É, retificando, 6315. Tomei um susto agora, viu, 6315. Opa, pensei que fosse um avião fantasma na tela. Tô autorizado o desvio. É que eu tava falando com o senhor agora há pouco na 6320, por isso. Ah, tá bom. O Kilo Romeu Oscar está autorizado a voar direto para Siri, já foi autorizado o Kilo Romeu Oscar. Está autorizado. O Kilo Tango Romeu, está autorizado o seu voo direto para Siri, você vai manter meu pés? Deixa eu pegar uma licença de decolagem. Só porque agora tá meio sem tráfego, então só vai conseguir fazer a toca remetida. Afirmativo, tá? Obrigado. Salvador, desça para 7.013, chegada a Mário, sendo 326. 26. Direita, só 1, 2, 1, 6, 9. Lembrando a direita, só 2, 1, 9, 3, 1, 5, 4. Salvador, boa tarde, 3154, já está livrando a 3154, boa tarde, está livre, táxi, Alfa, Juliette, portão 7. Alfa e Juliette para o portão 7, 3154. Luciano 315, chame Recife, a frequência é 13325. 3325, 6315. Salve Salvador, muito boa tarde, Azul 4131, 360, Campinas, Papapá, para coordenação. Gente, o Azul 4131, está pronto para cópia? Afirmativo. Ok, está autorizado Campinas, 360, é o nível. Decola da pista 1-0, com a primeira curva à direita, subida da El, após da El, Leda, após Leda, DCT, Bridge, em Bridge, Upper Zulu 1-6, até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após DCT, Zanete, após Pirassununga e após Mendes, o controle 119.8. E o transponder é o 5431. Autorizado 360 Campinas, decola da 10, primeira curva direita, na Dael, após Leta, após Bridge, Upper Zulu 1-6, Bravo Hotel Zulu, Zanete, Pirassununga, Mendes. Controle 19.8, 5431 no transponder, Azul 4131. Correto. E chame pronto no portão 8, Azul. Chamaremos, trato. Você falou 5-4, curva esquerda, cruzamento campo. Pode ser no bate final da 1-7. Gente, livre o cruzamento, eu vou ver se é bravo, Mike. da 3636, copiadas as informações, informa que a intenção é um RNAV, sendo o início do procedimento no 3633, estimado para 19722. Até lá, então. Quilo Quebec Serra, Salvador. Quilo Salvador. Estimado para pouso. 1715. Anotei, 1715. Quilo Romeu Oscar, estimado para pouso. 1725, anotei. Quilo Tango Romeu, estimado para pouso. 1728, Quilo Tango Romeu. 1728, anotei. Brasileiro 351 no controle. 1351 na escuta, prossiga. Chame Recife 12545, boa viagem. Chamará Recife 12545, agradeço. Força Aérea 1398, desça para 2000 pés, está autorizado o ILS. 398, 2000 pés, autorizado o ILS. Afirmativo, é o número 2 para pouso, está seguindo a aeronave da Gol à frente, afastado 10 milhas, é um 737 série 700. 398, ciente. Pela base, eu retornava mais. A Golf, prossiga visual e chame em Paripe, 1013, operação visual. Ciente, mantém ainda 6000. Salvador, boa tarde, eu olhei uma para bloco para autorização de qualquer coisa, 9 a bordo. 9 a bordo? Ok. Gente, está autorizado para a plataforma Oeste Polares, mil pés, pista no 7 decola, já com proa sul, o controle 119.8 e o transponder é o 0171. Sim, autorizado para decolar mil pés, DCT. As polares, sua conta de colagem, 1798 controle, 0175. Correto, Lima Bravo Alfa, chame a torre, 18.6 para o acionamento, o ajuste é padrão, bom voo e até a volta. 18.6 para partida com padrão, grata, grata. Opa, Romeu, Mike, é com o Vitor. Torre Salvador, o Leman Bravo Alfa no 44, para a Bravo Alfa, passa autorizado. Bota na Oscar. Acionar e reporta quando transportar aqui o Bravo Alfa. Afirmativo, deixa uma vontade. Desça para 5 mil, com 1013, Romeu Lima. Força Aérea 398, a gente mantém 2 mil pés. Positivo, está autorizado a aproximação ILS. Aguarde transferência de comunicações. Você é um 398. 398, autorizado, aguardará. Então. Quem solicitou o desvio? Quem foi que solicitou? Autorizado. Pode usar, muito bem mais. Tenta, 170 nós. O senhor pode descer até 2500, 6326. 2500, 6326. Positivo. O senhor está passando agora 4100 para 2500 em redução. Vamos iniciar uma vetoração. A proa, a partir de agora, é a 020, está limitado pelo localizador. 020 de proa, limitado pelo local, 0320. Olhe 03, desça para 3180 na velocidade. Contra o vendão 10, sem se afastar do setor para cruzar o campo depois. Afirmativo, senhor. Afirmativo. Um 360 curto pela direita, Vitor Traz Mike. Luciano 326, já consegui a separação suficiente com a aeronave da gloriosa Força Aérea Frente, curva à direita. Foi na proa 070 para interceptar o localizador, porém, mantenha 2500 devido ao tráfego abaixo. 070 vai interceptar o localizador, vai manter 2500, 6320. Kilo Romeo Oscar, está autorizado livrar a frequência. Papatango, Vitor Bravo Mike, já está livre o cruzamento do aeródromo, agilizando. Vitor Bravo Mike. Bom. 8013, bom, 1807. Brasileira 1398, localizador em aproximação, cheque trem, chame a torre, 1186, Força Aérea 1398. Força Aérea 1398, trem baixado, travado, chamar a torre, 1186, 8. 1186, meia dúzia, capitão. 1186, decimal, meia. Seria 7203, Olympus 03, passa 8400, reautorizo 2000 pés, câmbio. 2000 pés, Olympus 03. Embaixada travada. Na aproximação, guarda autorização de tomar. Foi normativo, ficamos um pouquinho devagar. Ah, positivo, a redução foi necessária. Via Alfa e Juliette, ou Juliette ou India, para o portão 3, tá, Miro? O táxi a critério. Alfa Juliette, dá critério até o 3, o 648. Aproximação, guarda autorização de ponto. 398, aguarde. Torre Lima Bravo Alfa, pronto para o táxi. Lima Bravo Alfa, táxi autorizado. Reporta para ingresso de decolagem. Reportará, Bravo Alfa. Vitor Bravo Mike, ciente que cruzou o campo. Agora mantenha o setor. Mantenha a final da 107. Aguardando para seguir para pouso. Gente, vai manter a perna do vento da 1-7, senhora. Vitor Bravo Mike. Localizador desça para 2000, complete o ILS. Localizador desce para 2000, complete o ILS. Só confirmando o controle 015 para o 03, confia. Duas aeronaves transmitiram ao mesmo tempo. O Olimpo 03 confirmando é 015 de proa. Proa 015, pode descer para 2000. Tem a bela ilha de Itaparica à frente, a intenção do controle é, antes de cruzar a linha do litoral, girar à direita para o lote. Grato. Paripe para a rotatória, o Mike Serra Golf. Tio, Mike Serra Golf, vou ir para a rotatória e será instruído em breve a manter-se na rotatória aguardando aproximações de aeronaves para pouso pista 10. Gente, vai iniciar a redução, Golf. Localizador, 326. E326, localizador, cheque o trem, chame a torre. 1186, agradeço a colaboração, bom pouso, câmbio. 1186. Obrigado aí pela aventuração, bom final de semana, boa feriada. Muito grato, um abraço. Olimpo 03, está passando agora 5.000 em descida para 2.000. Direita, proa 070 para o localizador em forma estabilizado, Olimpo 03. Direita 070 para o lote, chamará estabilizado. Continue em aproximação e aguarde a atualização de pouso. E na frequência própria, frequência livre. Alô, controle, Salvador, Oceano 63, Tono 4, sinta a informação, Papa. Oceano 314, desça para 8.013, chegada Mari, Oceano 314. 8.013, chegada Mari, 63, Tono 4. Controle, Mike, a cobertura já passou de Tua Sul, próximo a Itapuã. Aqui é com o Vitor, agora a torre, 1186. 18,6 graus, assistência próxima. Controle, gol no 396, sem informação, Papa. 396, controle, desça para 5.013, chegada Mari. 5.013, chegada Mari, 1396. Romeu, Romeu Lima, mantenha 5.000, gol 1807, desça para 6.000. 6.807, está voando um pouquinho à esquerda da roda para livrar informações aqui em bombe. Ah, positivo, estou vendo. Obrigado. Informativo, Vitor Bravo Mike autorizado, toque emitido no 7, tempo 1-1-0 Bravo 109. Torre Mike é com o Vitor na vertical do Itapuã. Mantém Itapuã, Mike é convite. Mantém da proa, Mike é convite. Paripe. Escolta Paripe, o Mike Serra Golf. Positivo, o Mike Serra Golf. Tem uma aeronave da Oceanair, tá passando o marcador externo agora, 5 milhas da cabeceira. É um Fokker 100. O Mike Serra Golf está prosseguindo para a rotatória. Chame a torre na frequência de 1-1-8-6-12 e solicite instruções para pouso. Câmbio. Campeão, já na vertical da rotatória, chama a torre. Grato e bom trabalho. Boa. Tijão 2000 pés, Olimpo 03. Olimpo 03, está autorizado a aproximação ILS. ILS 03. Romeu, Romeu Lima, vou liberar a restrição de altitude, desça para 4.000 pés. Será ultrapassado pela aeronave da Gol. Romeu, Romeu Lima. Passa de tráfego, envia um tráfego de pequeno porte, tá na última final da 17, vai tocar RMT. A RMT só posta uma 35, não interfere com a sua aproximação. Oi, Salvador, Mike Serra Golf na vertical da rotatória. Mike Serra Golf autorizado, final. É corrigido, mantenha a rotatória, Mike Serra Golf. Mantenha, espera a rotatória, Mike Serra Golf. 6326, aguardando a autorização, propósito. Vitor, tá visual com o tráfego da Oxalé na final? Afirmativo. A retaguarda do tráfego autorizado cruzar a final da 10. Mike é com o Vitor. Autorizado cruzado na retaguarda do Oceano. Mike é com o Vitor. 3-1 e chame táxi. Chamaremos táxi, 4131. Sofério no 398, na escuta do solo. E a pena do vento da 1-0, Vitor Bravo Mike. Contra o vento da 1-0. Vento da 1-0, Vitor Bravo Mike. Positivo, livre. Solo, Fabiano 398. Delta para o cruzamento, está de igual carota com a aeronave, aguardando. Olimpos 03 está agora a 5 milhas para passagem sobre o marcador no curso do localizador em aproximação para pouso. Agradecemos a sua colaboração. Cheque o trem, chame 118 meia dúzia. Câmbio. Com prazer, até a próxima, 18 meia. 4 mil, Romeu Romeu Lima. Romeu Romeu Lima, desça para 3 mil pés. 3 mil, Romeu Lima. Está livre o cruzamento da 10 até o pátio militar, o Força Aérea 1398. Obrigado aí pela informação. Tem que ficar prosseguindo. 03. Chegaram 6326, solo 10, livre direita, solo 121, decimal 9. Solo 121, decimal 9. Boa tarde. Inscrição de altitude. Na 807, desceu a 2, meu pai, afirma? Afirmo! Romeu, Romeu Lima, você já foi superado pela aeronave da Gol, ele passa meia dúzia de 1.500, é autorizado para 2.000 tráfego. Você está descendo para 3.000, Romeu, Romeu Lima. Chico Vitor, autorizado pouso para Airado Cabeceiro 17, vento 110 graus, 109. Autorizado pouso para Airado Cabeceiro 17, marque a Covid. Lima, Bravo Alfa, decolou o no 1, controle 119, decimal 8. Bravo Alfa. 1807, voe Duna. Duna, 1807. Serra Golf, dispara 1 no mil pés, ao completar o 360, final 97, autorizado. Golf. A 107, passando 500 para 1000. Está linha do litoral. Lima Bravo Alfa, devido a tráfego, mantenha 500 pés a princípio. O senhor deve ter sido informado pela torre que ao sul tem um tráfego a 1000 pés. Se não for informado, o senhor vai ter ele no visual em breve. Mantenha 500 pés. Vai manter 500 pés o Bravo Alfa, não estava ciente não. Muito obrigado. Lima Bravo Alfa, frente esquerda a 1000 pés, confirme o tráfego. Afirmativo, visual contrário. Positivo, depois se eu superar esse tráfego, você pode subir para 1000 pés. Muito obrigado, Bravo Alfa. Pouso autorizado na 110, vento 110 graus, 109. Informação de tráfego, Eco-Charlie 35 já pouso parado sobre a cabeceira 97, não interfere. 7, toca o trem baixo travado, visual. Vai fazer o ILS, senão o passando externo a gente faz uma base de lado direito da 107, se possível. Ah, positivo, ciente, muito grato, 3 mil pés. O Gol 1396, desça para 2 mil pés, 1396. 2013, 1396. Braço Santana. É isso aí, bom voo. 1936, como é a autorização? É Índia, Juliette. Temo via Índia, segunda à esquerda, Índia, portão 01. Índia, portão 01, 1936. 3 para 2 mil, Duna, livre LS, aguarde transferência. Aguardando, 807. Romeu, Romeu Lima, mantém 3 mil. Positivo, mantenha 3 mil. O Gol 1396, voe agora para Duna. Direto Duna, 2 mil pés, Gol no 396. Positivo, você vai seguir o 1807 da sua companhia. Obrigado, 396. Três milhas e meia, trem baixado travado, Mike Serra Golf. Frente, o Mike Serra Golf, pouso autorizado, 107, vento 120 graus, 109, Mike Serra Golf. Sempre gratou o Golf. Lima Bravo Alfa, informe livrando a zona de controle. Informará livrando a zona de controle, Bravo Alfa. Michael, piloto autorizado, cruzamento do campo. Bravo, Mike. 1807, da Gol, interceptou o localizador? Agora mesmo, senhor. Muito bom, vou checar o trem e chamar a torre, 1186. 18.6, abraço também. Um abraço. Solo de Salvador 1-5, libera a direita, solo 1-2-1, decimal 9. Liberando a direita, 1-2-1-9, grato. Romeu Lima, esquerda, proa 1-8-0. Romeu Lima, proa 1-8-0. Luciano 314, velocidade 210, número 5 para pouso. 210-6314. Vocês ligou na sua escuta. 03, boa tarde, táxi via Alfa, vai aguardar na próxima direita na taxiway Delta. Vai manter a posição na Delta, aguardando autorização para o cruzamento. Manterá a Delta para o cruzamento, 03. Mike, se agosto, considera. Torre 807, passou Simbra, baixou e travou, boa tarde. O gol no 807, 120 graus, 109, pouso autorizado na 0. Livre pouso 10, 807. Oh. Esquerda, pro norte, limitado pelo localizador 6314. Tive no 807, vento 120 graus, 109, pouso autorizado na 10. Mike Serra Golf, solo azul no meia, autorizado, back track para limpar no pátio 4. Ao livrar tem frequência livre. Torre Salvador, muito boa tarde, azul 4131, mantendo ponto espera 10 pronto. 4131, tá visual com o bang da gona final? Afirmativo. Após o tráfego ali, mantém 10, azul 4131. Após o mesmo, alinhará e manterá 4131. Da pro 140 para o localizador. Já lima 140, localizador. O Mike autorizado de ir à base para o 17. Pode base, Vitor Bravo, Mike. Já lima, mantém 3.000. Afirmativo, eu tenho um tráfego abaixo a 1.500. Mantenha 3.000. Azul 4032, boa tarde. Meu cordial, azul 4032. Vamos descer para 5.000 com 1.013. A chegada é a Mari, câmbio. 5.013 na Mari, câmbio. Gol 1396, tudo na localizador em aproximação. Vou checar o trem, chama a torre, 1186. 76, obrigado, boa tarde. Boa! Piano 314, com a bela ilha de Taparica à frente, vão prosseguir para 3.000 e direita para 70.070 para o localizador. Muito bem, direita 070 para 3.000, vai ficar bonito agora. Meu Romeu Lima, quando estabilizar no localizador, vai descer para 2.000 pés. Lima, vai interceptar agora, posso já poder entrar? Positivo, no localizador 2.000 autorizado. Desde 3.000, vamos lá. Tive cruzamento, então no 0 de Lisandro até o Pátio Militar, tenha uma boa tarde, Olimpo 06. 03, livre cruzamento. Evita novo Mike, final da 7. Confirmando, depois do final, mais um toque emitido. Vitor Índia Juliette, desça para 1.000 pés. Está aqui o Juliette, descendo para 1.000 pés. Gente, está funcionando com a pista de cola na 35, Vitor Bravo Mike. Próximo, 35, Vitor Bravo Mike. Vitor Bravo Mike, vento 1-1-0 graus, 1-0-9. Autorizado, toque em mente, 1-7. Ok, eu preciso de 1-7-0 a mais. Reduzindo para 1-7-0, 6-3, 1-4, descendo para 2. Bravo Mike, autorização? Vitor Bravo Mike. Exato, alguém emitido no 7, ventou no 1-0 graus, 1-0-9. Vitor Bravo Mike. Isso aí, boa tarde, Gol no 396. No 396, continue a aproximação, aguardo o...